Olhe ao nosso redor. Os homens bons estão a se apagar. Falsidade nas palavras se vão. Corações dobrados, sem verdade a habitar. Salva-nos, ó Deus, com teu amor. Nos purifica, Senhor, com teu fervor. Tua palavra é prata refinada. Guarda-nos, Senhor, dessa geração malvada. Levanta-te, ó justo, em nosso clamor. A opressão dos pobres faz ecoar a dor. Com lábios lisonjeiros se exaltam em vão, mas em ti, Senhor, temos nossa salvação. Salva-nos, ó Deus, com teu amor. Nos purifica, Senhor, com teu fervor. Tua palavra é prata refinada. Guarda-nos, Senhor, dessa geração malvada. São puros teus caminhos, refinados em coração. Tua graça nos sustenta. Pois tu nos guardarás sempre fiel. Em ti encontramos nosso abrigo, nosso céu. Salva-nos, Senhor, em ti vamos descansar. Pois em tu